Quando nós saímos do norte, foi pra no mundo mostrar como canta aqui nesta terra um bando de tangarás. Uma madama pra fazer economia comprou a perfumaria num sujo que ela encontrou. Saiu pra rua perfumada em todo canto, aí o perfume perdeu tanto que a madama desmaiou. Ai, quando nós saímos do norte, foi pra no mundo mostrar como canta aqui nessa terra um bando de tangará, meu curió, meu serra-serra e o meu canário da terra que é danado pra cantar. Eu também canto uma semana, um mês inteiro, e quando eu canto no terreiro, até a lua quer sambar. Ai, quando nós saímos do norte, foi pra no mundo mostrar como canta aqui nessa terra um bando de tangará. Eu fui fazer minhas compras na feira e eu vi tanta roubalheira de se encabular. Tava um sujeito de roubar com uma tal febre, vendendo gato por lebre, ratazana por gambá. Ai, quando nós saímos do norte, foi pra no mundo mostrar como canta aqui nesta terra um bando de tangarás. A sepultura que eu fiz pra minha família tinha um freguês por dia para se enterrar. Na minha vez, quando eu cheguei ao pé da cova, e apesar dela ser nova, já não tinha mais lugar. Ai, quando nós saímos do norte, foi pra no mundo mostrar como canta aqui nessa terra um bando de tangarás. Lá no norte, quando é boa brincadeira, lá vem vale, vem madeira, vem tabefe, vem cunhá. Mas eu não temo nem cacete, nem garrucho, eu levei 10 tiros nas puxas e depois disso eu fui sambar. Ai, quando nós saímos do norte, foi pra no mundo mostrar como canta aqui nessa terra um bando de tangará. Tem um emprego aí ao fio do Zacarias, só das 11 ao meio-dia que tinha que trabalhar. Mas o malandro pega peso não podia, além disso ainda queria hora e meia pra almoçar. Ai, quando nós saímos do norte, foi pra no mundo mostrar como canta aqui nessa terra um bando de tangará.